A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Tex. Se liga, você curtindo em todo o Brasil, oi gente! Eu sou o Eronildo Tex, muito prazer, e a partir de agora estamos juntos aqui na sua rádio que completa você para mais uma mega edição do nosso Programe-se, programa campeão, né? É o seguinte, hein? Participação da galera, quem faz o programa é você, manda a sua lista de quatro músicas aqui para nós, tá bom? Manda aqui no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou se preferir, lá no Facebook do Programe-se. Programa é a sua, aliás, facebook.com/programa-se no ar, e aí você vai curtir só as melhores, pra gente mandar muito bem a nossa primeira sequência. Vou mandar então pra turma, vamos lá então, vou mandar aqui pra turminha que tá ligado com a gente, a Bianca Ribeiro, mandar um forte abraço aqui pra quem tá curtindo, a Adriana Alves, e mandar também pro grande Danilo Medeiros Dark, é, tá curtindo o nosso som, e pra gente abrir a nossa quarta-feira com Pharrell Williams Rap, tem também João Bosco e Vinícius, Eu Vou Morrer de Amor, tem também João Neto e Frederico e Bruno e Marrone, Chamam Isso de Traição, e fechando legal, Só Vejo Você, com Tânia Mara, começou o nosso. Aqui o programador é você, você. Programe-se. Clap along if you feel like a room without a roof.

programador é você. Programe-se. Pensando em você, não dá pra evitar. O seu olhar me disse que ainda há tanta coisa pra se entender. Pra que controlar? Paz é tudo que eu venho tentando encontrar. Mas me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você. Tentei não te amar, mas olho no espelho e nada de me reconhecer. Só vejo você. Se bate um desespero, no mesmo instante o que eu quero é você pra me abraçar. Já não importa o tempo, não tenho medo de me arrepender. Não vou controlar. Paz é tudo que eu venho tentando encontrar. Mas me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei não te amar, mas olho no espelho e nada de me reconhecer. Só vejo você em mim. Yeah, eu sei que mesmo que eu tente, isso não vai passar. Começamos muito bem por aqui o nosso programa. E você, tá aí curtindo de boa a sua rádio? Então tá bom, aguenta aí que daqui a pouquinho eu tô voltando e trago mais pra você e trago também a sua sequência favorita. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia! Estamos de volta! Programe-se! Programe-se! Com o Eronildo Tex. Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso programa. E se mandar um forte abraço para toda a rapaziada de Belo Horizonte, a galera do Rio Grande do Sul. Grande Clenilson Antônio de Alagoinha do Piauí, tá arrebentando lá no seu estúdio. Alô, Clenilson. Abraço, meu querido. Seja muito bem-vindo ao nosso super programa. Se falando nisso, aproveitar aqui já deixar um forte abraço pro Mário Santos, ainda pra grande Lorena Demétrio e também pra Marília.

sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Eu fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Eu fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Com a gente no nosso programa, esse CDs e livros do Taeme Thiago. E daqui a pouquinho tem a Anitta Consen. Eu vou rapidão faturar e volto já já. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se! Que bom! Tamo de volta, galera! Aproveitar aqui e mandar os parabéns aí pra quem faz aniversário hoje, né? Ah, tá trocando cidades hoje? Parabéns pra você, tá? Saúde e paz e sucesso! E que você tenha, acima de tudo, muita saúde! É, e a gente continua então! Vamos lá, mandando mais alô pra rapaziada ligada aqui no Programe-se! Agora tem o Willis Pires, mandar um alô pra Rita Lairi, oi, Lady Lairi! Alô, Rita! Ainda pra Fabiola, que tá curtindo também o nosso som, é a Josi Meire, né? Agora tem Anitta Zen, tem Thiaguinho, Caracas, moleque! Tem Zezé de Cama, Luciano, Flores e Vida, e fecha legal com Daniel, Meu Mundo é Nada Mais. Beleza, então, vamos curtir! Programe-se! Coração acelerado, mais de 100. Programe-se! Programe-se! Envie sua playlist na página do Facebook! facebook.com/programe-se no ar! Ou mande e-mail para programeasua@hotmail.com. Uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque! É, põe um pagodinho só pra relaxar. Abre uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde, tô com dinheiro. Graças a Deus que os meus guerreiros tá tudo armado. Vou pro estouro. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. Bora! E quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pacote só pra relaxar. Só pra dividir. Abro uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, só pra relaxar. Abro uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde, graças a Deus. E os meus guerreiros, tá tudo armado. Vou pro estouro. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. A mulher que quando eu tô assim, já sabe, né? Quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Assim, sua aventura. Tira a mão de mim, me segura. É, cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Caraca, moleque, que é isso? Põe um pacote só pra relaxar. Só praia, biquíni, gandaia. Abro uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, que é isso? Põe um pacote só pra relaxar. Uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um Tiaguinho aí pra relaxar. Sou praia, que cantar. Abra uma gelada só pra refrescar, moleque. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um Tiaguinho só pra relaxar. Sou praia, que cantar. Abra uma gelada só pra refrescar. É, muita saúde, graças a Deus. E o resto a gente corre atrás. O programador é você. Programe-se. Quero seu amor agora. Não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Do amor, do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. as lágrimas de despedida. Não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. O programador é você. Programe-se. Quando as luzes se apagam, o artista fica sozinho. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Das verdades que eu sabia, sobraram restos que eu não esqueci. Toda aquela paz que eu tinha, eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Não estou bem certo que ainda vou sorrir. Sem um travo de amargura, como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. À meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Maravilha! Mais uma super sequência que você ouviu aqui, né? No nosso programa, e na rádio que completa você. Galerinha, ó, daqui a pouquinho eu tô voltando e aí a gente continua trocando a ideia, tá? E na sequência tem pra você, Pissirico, a música do Carnaval 2014, Lepo Lepo. Aguenta aí que já já a gente volta. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta. volta na rádio que completa você. Programe-se. Opa, estamos de volta e tá chegando aqui o nosso último bloco do nosso Super Programe-se. Vou mandar aqui pra você o nosso e-mail, tá? Pra você que tá afim de participar e quer participar e quer mandar o seu abraço, o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite, o seu beijo, tá bom? Ó, manda aqui no textstudio@hotmail, se preferir também, pode adicionar lá no Skype, eronildo.text, tá? Claro que a gente vai trocar uma ideia bem legal, ou se preferir, claro, aqui no facebook.com/ Programe-se no ar. Também tem um e-mail aqui do nosso Programe-se. É programeasua@hotmail.com. Beleza? Entre em contato aqui. Agora tem Pissirico, tem Jades e Jadson, tem Sorriso Maroto e Jorge Matheus e fecha legal com Michel Teló e Príncipe Royce. De dar um beijo, aliás, te dar um beijo. Galera, ótima quarta-feira e na quinta a gente se encontra. Abraço, fui, tchau, tchau. Programe-se. 4 músicas do ouvinte na sequência. Duro, pé rapado, com salário atrasado. Ah, eu não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade, se é dinheiro ou é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha, o lepo, lepo. Vai! E ah, eu já não sei o que fazer. Duro, pé rapado, com salário atrasado. Ah, eu não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade, se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. Vai! É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. Oh, é tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. Oi, é tão gostoso do meu ha. É tão gostoso com meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. Oh, e eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo a rocha negona, vai! É do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. Oh, é tão gostoso com meu ha, ha, ha, ha. Todo mundo dançando! É pro lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo. Participe, indique a sua sequência. Programe a sua @hotmail.com. Programe-se. Agora tô judiando, tô. Agora tô maltratando, tô. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. Agora tô judiando, tô. Agora tô mal.